tudo. Obrigado pela presença de geral. Geral, geral. Viver, não deixe de sonhar, valorize seu próximo enquanto respirar. Acorde pra viver, não deixe de sonhar, valorize sua próxima enquanto respirar. Acorde pra viver, não deixe de sonhar, valorize seu semelhante enquanto respirar. Acorde pra viver e ver, pra viver e ver. Às vezes não enxergamos as coisas que acontecem em nossa vida, decidimos dar valor somente na hora da partida. Pessoas passam, vêm, vão, não nos importamos. Contraditório viver assim, dizer que amamos. Momento vivido é bom quando é ativo. Sigo sendo honesto da felicidade, não me privo. Viver ao lado de quem gostamos, um ente querido, respeitando as diferenças, também sendo compreensivo. Quando a pessoa partir, não adianta reclamar. Faça em vida para que depois não venha se lamentar. Compaixão sem exploração, gratidão e elevação, valores e são semelhantes em qualquer situação. Quando a pessoa partir, não adianta reclamar. Passar em vida para que depois não venha se lamentar. Compaixão sem inspiração, provação e imploração. Bora, bora. Acorde, acorde, acorde pra viver, não deixe de sonhar. Valorize seu próximo enquanto respira. Acorde pra viver, não deixe de sonhar. Valorize sua próxima enquanto respira. Acorde pra viver, não deixe de sonhar. Valorize seu semelhante enquanto respira. Acorde pra viver, pra viver e ver, pra viver e ver. Nossas transformações, plantações espalhadas nos corações. Seguimos assim, cultivando multidões, lutando por opções. Se você tem algo na vida, dê muita apropriação. Lute atrás, corra atrás dos seus ideais. Valorize quem você ama a cada dia muito mais e mais. Porque às vezes essa oportunidade você não vai ter. Então valorize enquanto está perto de você. Então acorde pra viver, não deixe de sonhar. Valorize seu próximo enquanto acorde pra viver, não deixe de sonhar. Valorize sua próxima enquanto acorde pra viver, não deixe de sonhar. Valorize seu semelhante enquanto acorde pra viver, pra viver e ver, pra viver e ver. Valorização da vida. Onde está a consciência das pessoas? Oh,